Dinheiro sujo é mato constando nos barracos. Barraco bomba, cheio de droga, arma e dona. Consta da lombra, veja só, malandro tá bancando. Vagabundo virou patrão e hoje tá luxando. Os corre é adianto, quem quer pode ver que tem altos infratores lucrando. Só malote de 100. Dinheiro sujo no bolso dos traficantes, nas carteiras, nas bocadas, nas esquinas, nos bailes, nos frevos da madrugada. As bandidas tem, lunático tem. Até os de menor tem, dinheiro sujo convém. Dinheiro pra se levantar que traz cavalo de Troia. Pra somar do modo ilícito de cima com as notas. Quem traz lança, escama, maconha e cordão de prata. Pisante foda, pano da hora, pistola é la plata. Traz as balas, as peças cromadas e paga o motel. Ouriça as piranha, dinheiro leva elas pro céu. Pra curtir grave na cruel, pra tunar as carretas, equipar as naves com tweet e cara preta pra nevar, pra neblina constar aqui na quebrada. Dinheiro é sujo, mas é o sujo que agrada. Dinheiro sujo traz escama. Dinheiro sujo que traz lança. Dinheiro sujo traz maconha. Dinheiro sujo financia sua lombra. Dinheiro sujo traz escama. Dinheiro sujo que traz lança. Dinheiro sujo traz maconha. Dinheiro sujo financia sua lombra. Dinheiro sujo dos corre, assalto bem sucedido, estelionato ou do comércio proibido. Rotina de bandido que nos gambé dá perdido. De domingo a domingo tão gastando que nem rico. Mais um de R1 nas agências bancárias, correndo o risco de levar tiro no meio da cara. Se os farda, os verme embaça, a casa cai. Ou você perde a liberdade ou é jogado pra trás, carai. Por causa dos reais muitos viram psicopatas, viciados, agressivos, considerados ou capa. Quem não mata por dinheiro, quem não muda por cifrão. Quem tem o poder nas mãos conquista o mundão. Muitos querem ostentação, curtir com os parceiros a noite inteira com as princesas, altas carreiras no espelho. Sexta-feira atribulado, os pivete vai pra caça, pra constar dinheiro a mais, pra segurar as máquinas. Ponto 40, 38, 380, 357, 12 no 33. Altos freguês, se tem grana é rei. Se não tem, vai na captura. Mete os ferros, lucra, pega o golfe e sai na fuga, porra. Dinheiro sujo traz escama.